Café com Viola. Viola. Café com Viola. Está ouvindo Registro Emissoras de Rádio Difusão Limitada de YK 708. Registro São Paulo. Poste padrão, Voltes Energia. Manutenção, instalações elétricas, Voltes Energia. Melhor preço e facilidade no pagamento, Voltes Energia. Materiais elétricos de qualidade com preços imbatíveis, é na Voltes Energia. Rua Professor José Campos de Souza, 79, Jardim Paulista, Registro. Fone 3821-2471 ou 996823813. Voltes Energia. Menor preço e facilidade no pagamento. Acesse o site Voltes Multiservice.com. Além de registro, lojas em 7 barras de Júpia. Voltes Energia. Voltes Energia. Você está ouvindo a Regional AM 1140 kHz, CYK 708, Registro Emissoras de Rádio Difusão Limitada, Registro São Paulo, Regional. Os sucessos de hoje, a Regional toca. Mas também toca os de ontem. Voltou, voltou, a Doutor Serviço voltou, serviços de qualidade, os melhores profissionais, a total confiança que você pode ter em sua residência, jardinagem, roçada, limpeza de terreno, caixa d'água e telhado, a Doutor Serviço faz, elétrica e hidráulica, mas também, vai pintar ou vai fazer uma pequena reforma, a Doutor Serviço tem mão de obra qualificada, serviços em geral para sua residência e estabelecimento comercial. Ligue agora, Doutor Serviço, 99777-9944. É o WhatsApp também, 99777-9944. Doutor Serviço, é barato, mais fácil e mais rápido. Atenção, registro! Atenção, registro! Já está no ar a nova programação da Rádio Regional. É isso mesmo! A Rádio Regional voltou! Você pode ouvir agora mesmo pela internet www.radionovaregional.com.br. A Regional está de volta e agora também na internet, no seu celular, computador ou tablet. www.radionovaregional.com.br. Pelo rádio é mais fácil ainda. É só tirar a poeira do radinho e sintonizar em 1140 kHz. Da internet em www.radionovaregional.com.br. Rádio Regional, ouça agora. Você vai se surpreender. Primeiro lugar em todo lugar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Renato. Boa noite, Lennon. Rádio Regional AM 1140 e também no site www.radionovaregional.com.br para você ficar ligado com a gente. Uma ótima noite. Rádio Regional AM 1140 para todo o Brasil e registro e Vale do Ribeira em peso, curtindo a programação aqui do Vale de Vale. Faltando 7 minutos para as 10, aliás, para as 11 da noite. Deixa eu aproveitar e mandar um alô aqui ao pessoal lá de Santo André.